Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Ministro da Cultura. Querida colega Presidente da Câmara de Anadia, caros colegas Presidentes de Câmara Municipais da mais distinta região do país, que é a região de Aveiro, caros colegas vereadores, queridos colegas das outras regiões do país, quase tão distintas como a nossa, sejam todos muito bem-vindos, minhas senhoras e meus senhores. Eu quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao Sr. Ministro e dar-lhe um agradecimento muito especial pelo facto de nos honrar com a sua presença. É seguramente sinal de reconhecimento pelo trabalho de toda esta grande equipa do país que se dedica a esta matéria importante das bibliotecas públicas e também registar o seu esforço de ter preterido o segundo prato do almoço importante que também foi de despedida do Conselho Ministro do Sr. Presidente da República e preferir este outro prato de cultura, de saber e de aposta no futuro, que é esta nossa conferência sobre as bibliotecas públicas. Agradecer ao Sr. Ministro esse gesto e que isso sirva para nós de incentivo e de motivação para prosseguirmos o nosso caminho e, obviamente, para o Sr. Ministro também, da mesma natureza, incentivo e motivação para o exercício das funções que agora está a iniciar. Esta nossa conferência podia não ter muito jeito e espaço noticioso, porque estamos a falar de uma coisa boa. E as coisas boas não têm grande espaço noticioso. Mas a verdade é que a motivação desta nossa conferência, a matéria que lhe está na base, a justificação e o incentivo que tivemos para realizar, foi exatamente o Prémio de Boas Práticas que recebemos no ano passado, é uma coisa boa. E às vezes é tão difícil nós pegarmos numa coisa boa e pensar sobre ela, ou repensar nela, para procurarmos que ela seja melhor. Em regra, o nosso tempo, importante também, é dedicado às coisas que não são boas e que temos que concentrar energias, esforços, ilusões, para as transformar em coisas boas. E obviamente que é muito importante que essa capacidade e esse espaço prossiga, mas continuará a ser fundamental que tenhamos a capacidade de pegar naquelas que são boas ou muito boas e fazer com que lhe possamos entregar energia, ilusão, para que elas tenham espaço no futuro e não definhem por não terem espaço noticioso, não definhem por não terem o aliciante da litigância ou a chamada de atenção mais primária que é feita pela má notícia. E é por isso que quero partilhar uma palavra muito especial de reconhecimento e de agradecimento às nossas equipas técnicas que têm trabalhado nesta área. Nós, na nossa comunidade intercipal, temos hoje 18 equipas técnicas de diversas áreas a trabalhar um conjunto de dossiês com maturidade e, se eles têm maturidade, precisam de consistência técnica à escala do somatório dos nossos 11 municípios. E uma delas, aquela que nós sempre dizemos que é a nossa equipa maravilha, é exatamente a nossa equipa das bibliotecas. Não só porque a leitura primária da análise fenotípica dos membros da nossa equipa é particularmente óbvia, dada a beleza muito forte que evidenciam as membras da nossa equipa, mas porque os resultados, a expressividade e a importância do seu trabalho é, de facto, uma marca importante. Mas mais, nós somos uma região, somos um país rico de cultura. E tão rico de cultura que, muitas vezes, a individualização dos valores culturais chega para lhe dar importância. Mas aqui, com o nosso trabalho em rede das nossas bibliotecas, abrimos um outro espaço, o espaço de crescimento coletivo, o espaço de dar mais valor aos valores que temos na dimensão municipal, somando-lhe, no respeito absoluto pela dimensão municipal, a dimensão e a escala intermunicipal. E esta é a nota de registro de reconhecimento e de agradecimento às nossas técnicas, obviamente sempre referenciando a nossa Presidente, os nossos Presidentes, porque na aposta política dos nossos autarcas continua a estar na primeira linha, por mais que de vez em quando a pressão financeira negativa nos leve a cortar o orçamento nestas áreas, mas mantemos a intensidade da aposta política e, obviamente, a procura da afetação de recursos financeiros na máxima dimensão proporcional à qualidade daquilo que está em causa. Devo dizer que temos o maior gosto também, em primeiro lugar, de ter recebido o nosso prémio o ano passado e agradecer à DG Lab essa distinção e a excelência do seu trabalho de cooperação connosco, já me vou referir a isso com mais pormenor, e passar o testemunho à distinta Câmara Municipal de Valongo, com um abraço muito especial ao meu estimado colega Zé Manuel Ribeiro, que obviamente com a inteligência dos mais novos, com a sua competência de serem mais inovadores e responsáveis, nos motivam a irmos à luta para o ano para lhes voltarmos a ganhar na disputa do prémio do próximo ano. E, portanto, queria dar um abraço muito grande aos nossos estimados colegas de Valongo, a toda a equipa que desenvolveu o projeto que foi, obviamente, escolhido com todo o mérito, e desejar-lhes que sejam boa parte dessa equipa e que não se esqueçam que nós estamos muito interessados nesse trabalho de cooperação com os premiados deste ano para prosseguirmos o nosso trabalho de crescimento quantitativo e qualitativo nesta área importante de desenvolvimento. Gostava de partilhar alguns dos objetivos que hoje temos assumidos, mas que hoje temos também pensados e repensados para procurarmos encontrar soluções de crescimento na quantidade e na qualidade do trabalho que fazemos nesta nossa área das bibliotecas. Em primeiro lugar, numa área que não lhe damos grande importância, mas é muito importante, na nossa comunidade intermunicipal, já estamos a implementar, embora com as dificuldades processuais do novo Código de Processo Administrativo, que tem audições públicas em cada esquina, nós antes tínhamos uma, agora em cada dobrado de esquina processual temos uma audição e, portanto, aumentámos a quantidade de tempo necessário para alterar um regulamento municipal, mas entendemos harmonizar os nossos regulamentos por trabalho interagido entre a nossa equipa das bibliotecas e a nossa equipa jurídica, e estamos já na fase de implementar, de aprovar formalmente e implementar nos 11 municípios a regulamentação harmonizada. Estar em rede é também facilitar os mecanismos de acesso, e um cidadão de dia-a-dia, quando vai para a praia, para uma das praias de Ilha ou de Ovar, um cidadão de Estarreja, quando vem comer um bom leitão a Oliveira do Bairro, poder ter essa facilidade de ter neste espaço as mesmas regras e a mesma tipologia de acesso que tem no seu próprio município de residência. Esta é uma área a que demos importância. Não foi fácil, porque obviamente cada município tem as suas lógicas e as suas leituras da lei e da regulamentação, mas que conseguimos chegar a esse acordo. Uma outra área é a área do aumento do universo de utilizadores. Temos sempre que procurar lutar por aqui. É uma dimensão comercial da cultura? É. Mas é muito importante termos a consciência que a dimensão comercial da cultura, a conquista de públicos, é tão nobre como a própria cultura. Às vezes criamos leituras de que esta coisa da cultura é só importante desde que exista. Existindo, estamos tranquilos, consciência tranquila, nota curricular garantida e tudo bem. Não é verdade. É preciso usarmos esses valores de forma comercialmente agressiva, de forma comunicacionalmente atrativa, para conseguirmos ter o nosso universo de destinatários aumentado o mais que nos for possível. E também na área da integração, na área da promoção de uma utilização integrada na atividade cultural, temos objetivos nessa matéria e retornos para tirar. A lógica do nosso centro cultural, vivido de forma autónoma, da nossa biblioteca municipal, vivida de forma autónoma, do nosso teatro, vivido de forma autónoma, do nosso quadro de associações privadas sem fins lucrativos da área cultural, de forma autónoma, é uma aposta que tem o seu mérito, mas tem que ter um progresso do futuro próximo que integre mais estes atores e que nós possamos ter, objetivamente, uma partilha mais consistente destas frentes de produção e promoção cultural, na lógica de as valorizarmos mutuamente e de podermos também, por aí, ganhar públicos, estando conquistados para uma destas componentes, não estão conquistados para outras dessas componentes. Em Aveiro, tivemos sucesso nos apoios que conquistámos no CREN, no âmbito da programação cultural em rede dos nossos espaços culturais. Não só porque o fizemos, mas porque criámos dinâmicas de trabalho em equipa entre os nossos gestores, porque hoje, na relação do tal com o tal universo, nós também temos que cuidar de organizar a oferta cultural para que o universo dos nossos destinatários não sejam só os residentes em cada município, mas sejam os residentes em todos os municípios. Nós temos o privilégio de estar numa região em que as deslocações do centro para as mais afastadas das periferias não têm uma distância em tempo superior a meia hora. Essa é uma aposta muito importante. Tivemos ganhos de causa muito importantes. Partilhamos hoje recursos como nunca partilhámos e temos ganhos também de natureza financeira na relação da nossa estrutura de custos para prosseguirmos esse tipo de apostas. Continuamos a entender que este é um objetivo importante, mas que temos que encontrar, ou melhor, que reencontrar no quadro de apoios dos fundos comunitários, e já lá vou, mais incentivos para prosseguirmos esse caminho, na certeza que é um investimento que tem ganhos na dimensão do universo de destinatários a conquistar e nos ganhos de natureza financeira na estrutura de custos das nossas organizações. Queremos também prosseguir um trabalho intenso com os outros municípios do nosso país que, de norte a sul, incluindo as nossas distintas ilhas, têm trabalhos de grande qualidade nesta área da cultura e nesta área específica das bibliotecas. Temos sempre muito a aprender uns com os outros. Há sempre alguém que tem uma ideia e uma prática que nos é útil, uma ideia e uma prática que ainda não está nas nossas ideias e nas nossas práticas, e este espaço desta conferência que quisemos iniciar e ao qual queremos dar continuidade tem também essa nota. Queremos trabalhar mais uns com os outros, queremos aprender mais com os nossos colegas que gerem operações similares, porque isso é muito importante. E continuar a ter o privilégio de ter uma direção-geral atenta, ativa e parceira. Nem sempre, como bem temos consciência, a Administração Central do Estado sabe trabalhar com a Administração Local. Nem sempre os técnicos que trabalham na Administração Central reconhecem a importância e a lógica complementar ao seu trabalho do trabalho do Poder Local. Temos boa experiência com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos da Biblioteca, nesta área. Esperemos que eles tenham mais motivação, mais recursos, mais desafios para prosseguirem connosco esse trabalho. A Rede Nacional de Bibliotecas Públicas é um dos excelentes exemplos de cooperação entre o Governo, gestor da Administração Central, e os municípios portugueses, gestores do Poder Local. E este exemplo que gerou obras, realizações e momentos que vivemos todos os dias tem, de facto, uma importância de grande relevância para os nossos concidadãos e temos que encontrar capacidades e estímulos para prosseguir esse caminho. E aprofundar a cooperação com outros. Aquilo que há bocado ouvíamos em várias das intervenções do nosso painel, nomeadamente do nosso diretor-geral, é preciso aprofundar. Já há trabalho nesta área, é verdade, mas temos espaço para o prosseguir. Também na mesma lógica de aumentarmos o universo dos nossos utilizadores e melhorarmos a rentabilidade dos recursos que temos afetos às bibliotecas, na relação com as escolas, na relação com as prisões, na relação com os lares, nas relações com as universidades, na relação com as universidades séniores, que hoje têm uma presença muito relevante nos quatro cantos do nosso país, na relação com os nossos centros culturais, há aí espaço de cooperação útil, muito útil, para prosseguirmos esse caminho de crescimento e de rentabilização dos recursos técnicos, financeiros e humanos que temos alocados às nossas bibliotecas. O nosso diretor-geral referenciava há pouco a ideia da loja do cidadão. Não é simpático, mas vou discordar. As lojas do cidadão são um projeto muito bom que o nosso país tem. a precisar de remake, a precisar de revitalização, mas as voltas da democracia determinaram que a secretária de Estado que inventou as lojas do cidadão agora fosse ministra. E, portanto, as voltas da democracia têm os seus quês, mas têm as suas notas curiosas e, enfim, a inteligência da ministra Maria Manuela Leitão Marques deu-lhe a possibilidade de fazer uma coisa tão simples e tão pouco portuguesa em cima do simplex praticado, pô-lhe apenas um sinal mais. Coisa tão simples, até parece anglo-saxónica, porque a regra lusitana é, em cima de um projeto simplex, chamar-lhe Maria Teresa ou Afonso Manuel para dar aquela marca de diferença da rapaziada que chegue em relação à rapaziada que partiu. Que nota tão simples e tão basicamente estimulante e inteligente pôr em cima de uma coisa que tem notas positivas e notas negativas, pôr em cima um mais. Para nós ganharmos esta consciência que o nosso país tem que pegar naquilo que tem e pôr-lhe mais. É tão simples. E deixamos aquelas lógicas que são maioritárias ainda de destruir a herança para que o herdeiro tenha uma nota presencial em palco mais relevante do que o construtor da herança partilhada. É por isso que eu entendo que a ideia de loja de cultura e de comunicação nas nossas bibliotecas é uma ideia que podemos trabalhar e desenvolver. Ao lado das lojas do cidadão que integram outra tipologia de serviços, nós podemos ter nesta tipologia atrativa autênticas lojas de cultura e de comunicação na nossa relação com os nossos concidadãos que procuram consumir de uma forma cada vez mais comercial aquilo que nós temos para produzir e para oferecer na área da cultura e na área da comunicação. Senhor Ministro, é nossa convicção que a aposta na descentralização é uma aposta muito importante. Mas enquanto os passos descentralizadores mais fortes de um dos países mais centralizados dos 28 países da União Europeia, enquanto ela tem que ter estabilização política, reforma legislativa, recolocação das gavetas financeiras para fazer a realocação dos recursos, é muito importante que saibamos preparar esse exercício, ou melhor dizendo, que possamos ir exercitando o exercício com a cooperação entre os diferentes patamares do Estado. É tão simples somarmos capacidades, é tão simples encontrarmos na capacidade uns dos outros a complementaridade que nos permite exercer a nossa função com mais qualidade, de forma a que os nossos concidadãos sintam mais justificado o seu exercício de contribuintes para as dotações de receita do Orçamento do Estado e mais retribuídos naquilo que é o exercício que todos temos a obrigação de fazer, que é o exercício da prestação de serviços com índices de diversidade e de qualidade ao mais alto nível que somos capazes. Nós defendemos uma cooperação mais intensa e mais ativa, defendemos uma descentralização mais forte e esperemos que o Governo do país, liderado por um autarca, como sempre gosto de dizer ao nosso Primeiro-Ministro, ele teve duas fases críticas na sua vida. Foi quando foi despromovido, ou melhor, perdão, essa é a segunda, quando foi promovido de Ministro para Presidente da Câmara, um elemento de grande qualificação do currículo do Dr. António Costa, de capacitação, de consolidação do conhecimento da matéria que interessa, que é a vida, a realidade e os nossos concidadãos. E depois teve aquele momento sempre difícil de um homem, que é quando é despromovido e passa de Presidente da Câmara a Primeiro-Ministro. Mas nós temos consciência de que essa despromoção lhe traz um acréscimo de responsabilidade no exercício da liderança do Governo do país, mas que lhe deixou a formação e a sensibilização da importância deste patamar do Estado para que nós possamos encontrar na reafetação das funções do Estado uma solução que, na soma das operações, seja mais capaz de realizar, seja mais capaz de servir melhor os nossos concidadãos. Temos neste momento uma experiência na área da cultura, no âmbito dos acordos de descentralização que formalizámos com o governo anterior, é o Museu de Aveiro e o Museu de Santa Joana, que têm um contrato dessa natureza. Temos duas experiências na área da educação com Águeda e com Oliveira do Bairro. Não conseguimos, infelizmente, fechar nenhuma operação na área da saúde, mas fechámos porque, independentemente das imperfeições do sistema e do modelo, sempre achamos que dar um passo em frente é sempre melhor do que ficar amarrado com os dois pés ao mesmo sítio à espera que chegue uma melhor oportunidade. Quem espera uma melhor oportunidade, em vez de aproveitar a oportunidade que tem à mão, vai atrasar-se garantidamente. E esse é o exercício que nós aprendemos com os nossos concidadãos aveirenses, de nunca deixar passar uma oportunidade. E é por isso que a nossa força motriz é a força dos nossos concidadãos, a nossa capacidade de gerar riqueza e emprego é a das nossas empresas, e nós, gestores públicos, apenas queremos ser, temos sido e queremos ser melhores parceiros desse processo de crescimento e de desenvolvimento de que a nossa região é um bom exemplo. Na reafetação, na reponderação dos recursos dos fundos comunitários do Portugal 2020, é muito bom, é muito importante que, e há bocado o Dr. Jorge Brandão chamou-nos a atenção disso, e nós ainda não estamos bem despertos para aproveitarmos os novos filões que temos para financiar projetos, nomeadamente nesse PO, a quem sempre gosto de chamar o Pois É. O Pois É tem mecanismos novos de financiamento para usarmos a cultura como instrumento de inclusão social. Isso é muito importante e diferente daquilo que fizemos até aqui, mas isso sendo um recurso que está ao dispor e muito importante, é importante dizer que os PO regionais deixaram dotações excessivamente escassas para o apoio à programação cultural em rede, para o apoio aos eventos de matriz cultural, porque entendemos que o património da humanidade era mais importante, mais ou menos bem, porque entendemos que o património nacional era mais importante, mais ou menos bem, mas depois a dotação é tão escassa que o entendimento que as operações de natureza municipal são muito importantes, mais ou menos bem, já não chegou a tempo de uma fatia com o mínimo de dignidade, e a dignidade vai ao ponto, no nosso caso, do Centro 2020, de estar no mais tranquilo zero. E, portanto, na lógica de repensar as nossas operações ao nível do Portugal 2020, é muito importante que encontremos também aí mais espaço de estímulo para os eventos, para a produção cultural, na certeza absoluta que nela assenta uma boa parte da diferenciação do país como entidade de coisa distinta, porque tem uma cultura distinta e, seguramente, elemento de construção de felicidade dos nossos concidadãos. Queremos que o Governo governe bem a pátria, Sr. Ministro. Queremos que as contas públicas tenham boa contenção e que a Administração Central, o Governo, siga o exemplo do poder local, que vai no quinto ano consecutivo de contributo positivo para as contas públicas. Mas queremos que a matemática das finanças não esqueça que o objetivo da vida de cada um de nós é sermos felizes. E aí, nessa operação de construção de felicidade, a cultura tem um espaço absolutamente insubstituível e a nossa rede de bibliotecas públicas tem dado um contributo de grande relevância nesse domínio, mas tem seguramente um espaço de contributo para crescer de que nós queremos ser parte. Muito obrigado.